ar. E o cheiro dos teus peidos já me estava a incomodar. Quase a chegar à direita, viramos para a Brunheira e paramos num lugar para te aliviar a caganeira. Estava na recepção uma velha desdentada, e eu pensei cá para mim, deves ser boa na mamada. Ela acendeu um isqueiro, mostrou a gaja o caminho, virou-se para mim e disse: olha meu panaleiro, hoje não tens cozinho. Bem-vindos ao Motel Requinte, junto à IC19, a caminho da Albarraque. É dar umas quecas no Motel Requinte, com duas putas do ataque, com duas putas do ataque. Corri o mundo inteiro, dormi em tantos lugares, mas o requinte é que é porreiro, dá vontade de lá voltares. Suítes bem decoradas, vai o pobre, o magnata, dar as suas escapadas com alguma puta barata. A que é que sabe melhor? O prazer é constante, tudo tem outro sabor, com a mulher ou com a amante. Amigos, eu aconselho, toda a gente merece dar uma queca contra o espelho, e a piroca agradece. Bem-vindos ao Motel Requinte, junto à IC19, a caminho da Albarraque. A dar umas quecas no Motel Requinte, com duas putas do ataque, com duas putas do ataque. Tem espelhos no teto, champanhe no gelo, e eu a tocar à pívia sozinho, nozinho em pelo. No quarto ao lado ouvi alguém a gritar, era o Zé Castelo Branco com cólicas à rasca para cagar. A última coisa que eu me lembro, fugi com as calças na mão, a velha a chamar-me toda fodida, são 60 euros ao cabrão. O Zé lá saiu, estava todo fodido, disse: Jaimão, vai para a puta que pariu, estou com o cu todo mordido. Bem-vindos ao Motel Requinte, junto à IC19, a caminho da Albarraque. A dar umas quecas no Motel Requinte, com duas putas do ataque, com duas putas do ataque.